Capítulo 18. A procura. Este é o sentimento de quem procura. Procuramos por nós mesmos. E nunca nos encontraremos porque não há nada para procurar nem nada para encontrar. Tudo já existe, porque nunca nos abandonamos a nós mesmos, apenas criamos a ilusão de que o fizemos. E isso é apenas uma ilusão e nada mais. Apenas uma ilusão, um véu de névoas e sombras que desaparece com a luz, porque não resiste à luz. O medo que o ego tem da luz é o mesmo medo que ele tem de viver nas trevas e, no entanto, não sabe que aí vive porque fez desse mundo seu mundo. O ego tem medo da luminosidade que é lançada sobre ele com estas palavras de luz e tende a considerá-las como desprezíveis e sem importância, porque simplesmente o ameaçam a sua supremacia, domínio e superioridade sobre o nosso corpo, sentimentos e pensamentos. Ele quer ser rei e senhor e algo, como estes pensamentos e palavras o afetam. Como poderá ele subsistir e viver se acreditamos que toda a força existe em nós? Como poderá ele subsistir sem guerras, conflitos e batalhas, tanto internas como externas? O ego vive da oposição e da dualidade, é isso que lhe dá vida e que lhe dá força e são os seus impulsos motivadores e a força geradora da sua energia e da sua vitalidade. Se nós lhe retiramos essa força, então o ego acaba por perder energia e sentido de viver. Há momentos em que alguns egos nos levam mesmo para baixo, digo alguns, porque realmente eles são plurais, a separação daquilo que sou eu mesmo produziu um ego que assume o controlo, mas este ramifica-se em muitos. São os muitos eus, as muitas vontades, os muitos pensamentos e sentimentos que habitam em nós, e cada um deles em determinado momento quer assumir a supremacia por uma parte de nós, seja pelo coração, pelo pensamento ou pela ação. Aí é que eles são descobertos, porque podemos saber e sentir em nós que eles lutam entre eles mesmos pelo domínio e nunca estão em paz, estão sempre em conflito constante, por isso, por esse sabor, os reconhecemos, e podemos exterminá-los de nós mesmos. Essa é uma deixa e uma forma de reconhecermos o ego, pelo conflito interno que eles deixam. Nós mesmos, aquilo que forma nossa verdadeira realidade, Deus em nós, jamais está em conflito, como podemos estar em conflito com a nós mesmos? Como podemos estar em conflito com o que somos, se nós somos tudo o que somos? Nós, no estado de presença constante, avistamos pensamentos em nós dos quais nos deveríamos, muitas vezes, rir e achar-lhes piada, porque não passam de ilusões e mete medos, esses pensamentos são tão verdadeiros como o futuro que nos espera, ou seja, não existem. Esses pensamentos que temos, quando vemos tudo e todos com a nossa mente egoica, são ilusões, e, por isso, muito do mundo que nós vemos é uma ilusão. Um mundo criado pelos nossos pensamentos, uma esfera de pensamentos e emoções errados, ações alvo da manipulação de nós mesmos pelo nosso ego, que acreditamos ser a nossa verdadeira realidade, sem a percepção de estarmos identificados com ele. Chegou o momento de decidirmos e sabermos que esse ego não somos nós mesmos, que o criamos e que é ilusório. Isso leva-nos a concluir que todo o nosso mundo é ilusório e por isso não lhe devemos dar tanta importância. Não devemos dar tanta importância aos nossos pensamentos, às nossas emoções e às nossas ações, quando neles existe conflito, quando neles existe preocupação, quando neles existe tristeza e desarmonia, quando neles existe sofrimento, porque agora sabemos que não são verdadeiros e não são verdadeiramente nossos, não são parte do que nós realmente somos e são invenção de uma entidade que, ela própria é ilusória e falsa. mas que sempre acreditamos sermos nós mesmos. Podemos ouvir o nosso coração em todos os segundos da nossa vida e ele é a porta aberta para o interior de quem nós realmente somos. Deus é amor e no nosso interior habita Deus e é lá que nós podemos encontrar o amor. Nós temos forma e movemos-nos através da nossa forma, mas a nossa manifestação na forma não tem forma. A nossa manifestação no espaço, não tem espaço. A nossa manifestação no tempo, não tem tempo. O que nós mesmos somos, a nossa verdadeira identidade, não possui identidade. Não tem nome. Não tem cor, cheiro ou sabor. O que nós realmente somos não gosta ou desgosta, não vê o mal nem o bom, não concebe o amigo ou o inimigo, não procura dar nem receber amor. A nossa verdadeira realidade é o que é o que existe, é o que sempre existiu, é o que sempre existirá.